A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 20º programa A Escola e o Meio. Ficamos para começar com o José Ribeiro e eu já sou escuteiro, e tu? Olá a todos, hoje vou falar-vos do escutismo pelo mundo. Existem mais de 40 milhões de escuteiros em todo o mundo, espalhados por mais de 200 países e territórios. Mais de 500 milhões de pessoas já foram escuteiros, inclusive pessoas que atualmente ocupam lugares de destaque da sociedade. O sucesso do livro Escutismo para Rapazes produziu um movimento que rapidamente quase se forma automática. Adotou o nome The Boy Scouts em 1909. O Escutismo para Rapazes já tinha sido traduzido para 5 línguas e uma atividade em Londres que atraiu mais de 11 mil escuteiros. O Chad foi um dos primeiros países a ter escutismo fora de Inglaterra, porque Baden-Lowe passou lá umas férias. Em 1910 visitou o Canadá e os Estados Unidos da América, onde o escutismo já tinha dado os primeiros passos. O primeiro acampamento mundial do escutismo, chamado Jamboree, teve lugar em 1920 e contou com 8 mil participantes. Os jovens que marcaram presença no primeiro Jamboree mundial eram provenientes de diferentes países e juntaram-se para partilhar interesses e ideias. Desde o primeiro Jamboree Mundial em Olimpíada, Londres, já foram realizados 23 nos mais diversos locais. A primeira conferência mundial teve lugar durante o Jamboree e contou com 33 organizações escutistas nacionais. Em 1922, o primeiro... Escutistas nacionais. Em 1922, o primeiro Comitê Mundial do Escutismo foi eleito na 2ª Conferência Mundial, que teve lugar em Paris e estavam representadas 31 organizações escutistas nacionais. Nesta altura, o número de associados era já mais de 1 milhão. A Organização de Movimento Escuteiro foi fundada no início do século XX, a fim de assistir os membros das organizações nacionais do movimento escuteiro, servindo e educando jovens do mundo inteiro. Presentes em todas as raças, cores, credos e condições sociais, é reconhecido um único movimento escuteiro por país, sendo que, onde houver ramificações, principalmente por motivos de religião ou de língua, é formada uma federação. Escuteiros famosos pelo mundo: Neil Armstrong, homem que pisou a lua; Rainha Isabel II, Rainha da Inglaterra; David Beckham, jogador de futebol; Jacques Cousteau, biológico francês; Carol Josephé Worcester, Papa João Paulo II; Reis Richard, guitarrista dos Rolling Stones; José Hermano Saraiva; Margarida Pinto Correia, entre outros. Para a próxima semana vou falar-vos sobre o pioneirismo. Muito bem, José, aprendemos muito contigo. Ficamos a saber que os famosos também foram escuteiros, e muito bem. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. E agora vamos dar entrada ao Mateus Lopes Varão e jogos de eletrónicos. Olá, hoje venho falar-vos de Fall Guys. Fall Guys é um jogo eletrónico de plataforma Battle Royale desenvolvido pela Mediatonic e publicado pela Devolver Digital. Foi lançado para Microsoft Windows e PlayStation 4 no dia 4 de agosto de 2020. Recentemente o jogo foi lançado também para Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series. Em Fall Guys, até 60 jogadores controlam criaturas semelhantes a gomas e competem entre si numa espécie de desafios, como em pistas de obstáculos. Muitos percursos diferentes foram adicionados desde o lançamento do jogo. A maioria desses percursos são pistas de obstáculos que envolvem jogadores correndo para conseguirem chegar à linha de chegada o mais rápido possível, com o objetivo de não serem eliminados. Começando em 40, há um número limitado de jogadores que podem se qualificar, e com cada rodada, conforme o jogo avança, o número diminui, eventualmente chegando a 1, onde o jogador é coroado vencedor. Muito bem, Mateus. 100.2 Oliveira do Hospital. Diz-me que este inverno é mentira. Velha ordem quer regressar. a loucura na ponta das miras. O invasor não pode passar. Ucrânia livre, que a guerra devora, de pé resiste na velha Europa. Ucrânia livre, Ucrânia livre, vencerá. Na fogueira do velho continente, os canhões e os soldados voltaram, assaltando um país independente, de sangue a terra mancharam. Ucrânia livre, que a guerra devora, de pé resiste na velha Europa. Ucrânia livre, Ucrânia livre, vencerá. O mundo livre acordou no pesadelo da guerra. A miséria voltou do norte, veio a fera. Esse homem de gelo no olhar violou a vida de um povo. O mundo livre não pode deixar que a cobiça e o ódio sirvam o louco. Ucrânia livre, que a guerra devora, de pé resiste na velha Europa. Ucrânia livre, Ucrânia livre, vencerá. Muito bem, e depois desta sugestão de jogos eletrónicos, temos aqui em estúdio uma convidada muito especial. Trata-se da senhora professora Lucinda Maria, foi docente nas escolas, aliás, em várias escolas, como ela nos vai dizer, que hoje pertencem ao Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, e depois da aposentação, já há alguns anos, tornou-se uma pessoa ainda mais conhecida no nosso meio, porque de certeza todos os senhores ouvintes a reconhecem, até pela sua voz, porque ela também já teve um programa aqui na Rádio Boa Nova, devido à intensa atividade cultural e cívica que tem desenvolvido no meio. Por isso mesmo, é um imenso gosto receber a senhora professora Lucinda. Bem-vinda ao Clube de Rádio. O gosto é meu, realmente. É sempre com muito prazer que eu acedo a estas solicitações. Gosto de estar aqui, gosto de tudo o que diz respeito à cultura, ao estudo, ao saber, à aprendizagem. Portanto, acho que estou como peixe na água. Ótimo, e nós gostamos muito de a ter cá. Pois teve uma longa carreira docente, e gostaríamos de saber que memórias guarda desse tempo que conviveu com os mais pequenos. Bem, é um bocadinho difícil. Foram 32 anos de docência, 32 anos ininterruptos. Eu comecei em 72, a minha vida passou assim por um... a minha vida de estudante tem determinadas particularidades, porque eu acabei o quinto ano com 15 anos, o quinto ano que hoje é o nono, mas que na altura era muito mais complicado do que agora, não é? Tínhamos que ir fazer uns exames a Coimbra. Curiosamente, era raro ver um aluno que fizesse o quinto ano num só ano. Por acaso eu fiz, portanto saí com 15 anos. E depois de um ano extremamente trabalhoso, tive 15 dias de descanso e fui empregar-me, porque o meu sonho era a universidade e tirar um curso que tivesse a ver com, lá está, com a cultura, com a língua portuguesa, com a literatura, também eventualmente com a história, que também gosto. Só que as possibilidades económicas não deixaram que isso acontecesse. Então, tive realmente 15 dias de descanso e logo a seguir estive empregada. Empreguei-me num escritório durante 3 anos, portanto, dos 15 aos 18. Comecei a sentir que ali que os meus desejos de aprender e de estar sempre ligada a estas coisas que estavam a estagnar, estavam a perder-se. E 3 anos depois, portanto, como já disse, ingressei na Escola do Magistério Primário da Guarda e saí com... no ano de 1972. Exerci durante 32, portanto, dos 15 aos 18 estive nesse escritório, dos 18 aos 20 estive no magistério e com 20 anos comecei a lecionar. Primeiro em Oliveira do Hospital, primeiro ano, depois 5 anos na Rapada, que hoje é chamada Santo António do Alva, e mais tarde em Negrelos, uns 12 anos, e os últimos, de novo, em Oliveira do Hospital. Portanto, durante 32 anos eu só estive em 3 escolas diferentes. Aliciante, sem dúvida nenhuma. Pronto, tudo que se passou e a maneira como eu encarei a docência fez de mim uma pessoa diferente em alguns aspectos e mais realizada, sem dúvida nenhuma, porque eu adorava os meninos, adorava e adoro, porque eu não os esqueço, continuam a ser os meus meninos. Adorava ensinar, sobretudo os mais velhos, lá estava, e o meu interesse em ter ido para a universidade e ter tirado um curso superior que me permitisse o contacto realmente com os níveis etários mais elevados. Mas pronto, assim também foi bom, porque eu conseguia, acho que consegui dar-lhes uns bons alicerces, porque quer queiramos, quer não, a escola primária, que na altura se chamava assim, agora a escola do primeiro ciclo, dá realmente os alicerces para todo o resto da escolaridade, para todos os... Eu até costumava dizer aos alunos: olha, vocês podem nem sequer ir para a universidade, mas por aqui todos têm que passar. Costuma-se dizer que o professor primário é o professor que forma todos os... é o profissional que forma todos os outros profissionais. E é engraçado, é apenas uma curiosidade, mas, por exemplo, no Japão, o próprio imperador se curva perante o professor. Portanto, nós aqui no nosso país, talvez não valorizemos tanto esse papel, mas realmente é muito importante o papel de um professor. Um professor, na verdadeira acepção da palavra, pedagogo, a pessoa que contribui realmente para a formação académica de uma criança é de uma importância primordial na vida de qualquer um, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu gostei muito de ser professora, tenho imensas, imensas recordações de todos os meus alunos, ou de quase todos, umas boas, outras menos boas, mas talvez a maioria boa, realmente. Alunos meus que são famosos, que já são, têm cursos superiores, advogados, médicos, sei lá, me passaram pelas mãos e isso foi muito bom. Por exemplo, eu estou-me a lembrar do Joaquim Oliveira, portanto, já na fase final, tive uma turma em que um aluno meu, mais tarde, muito mais tarde, e aliás foi há cerca de 6 anos que isso se passou, ele telefonou-me num determinado dia se eu não me importava de ir ser filmada para a TVI, porque ele tinha ganho o Masterchef, na altura era na TVI, e se eu não me importava de ir lá, como professora que fui dele, dar o meu testemunho. Eu fui, não fui à TVI, a TVI é que veio cá. Eu consegui ser gravada precisamente na sala onde nós tínhamos aulas, e foi muito engraçado, depois passaram na televisão. E outras coisas, por exemplo, a minha melhor aluna de sempre, curiosamente não é de Cada Oliveira, é de Negrelos, é hoje médica dermatologista, muitíssimo boa aluna, e apesar de era uma miúda, na altura miúda, que se fartava de trabalhar no campo, de ajudar a mãe e o pai, que eram agricultores. E ela ajudava, quando vinha de férias com uma enxada na mão, ela fartava-se de trabalhar. E, no entanto, foi das melhores alunas que eu realmente tive. E muitas, muitas outras. Eu, se fosse puxar pela cabeça... Por exemplo, olha, estou-me a lembrar de outro caso. Tive um aluno meu, também já cá em Oliveira. Foi meu aluno no segundo, no terceiro e no quarto ano. Muito, muito simpático, muito querido, era um miúdo que eu adorava, e ele também gostava muito de mim. Na altura usava-se o cabelo, ele tinha o cabelo curtinho, mas tinha deixado, já o tinha usado comprido, e depois, quando o cortou, deixou um rabichito atrás, pequenino. É engraçado, quando cortou o dito rabichinho, ofereceu-me a mim dentro de uma caixa de fósforos que eu ainda hoje tenho, por acaso. E esse mesmo miúdo, hoje já homem, já pai até, é enfermeiro, por acaso, e foi muito engraçado porque ele foi autor, escritor, portanto, editou um livro muito antes de eu editar os meus. E uma vez estávamos numa feira do livro, os vários autores do concelho, onde ele estava, onde estava eu, onde estava um outro senhor mais velho, e eu, a uma dada altura, eu estava a falar com esse senhor mais velho, e ele chegou. E eu apresentei-o e disse a esse senhor: olha, este mocinho foi meu aluno e, curiosamente, ainda editou um livro antes de mim. E ele interrompeu-me e disse assim: desculpe, senhor professora, mas isso que a senhora disse não é bem assim. Eu disse: então porquê? Então o que é que eu disse mal? Corrija-me lá então. É que eu editei um livro antes da senhora porque fui seu aluno. Grande elogio. Portanto, a diferença estava... Foi uma maneira muito subtil mas muito assertiva de... Pronto, de me elogiar, pronto. De qualquer maneira, ele era um aluno médio, vá. Nunca pensei que ele tivesse até aquela tendência para escrever, que depois realmente revelou. Mas sempre foi uma coisa que eu privilegiei muito no ensino, foi a língua portuguesa, o bom uso da língua portuguesa, a escrita, a leitura, a interpretação, porque eu acho que esse são tudo, ferramentas para a vida. São, e estão na base de tudo o resto. Sem dúvida. Mesmo dizerem, às vezes dizem, ah, mas é ciências, sei lá, é ciências, é matemática, não se corrigem os erros. Eu, por acaso, corrigia os erros em todos os testes e descontava, mesmo nos testes, se fossem de matemática ou disto ou daquilo, eu descontava se tivessem erros ortográficos. Por uma razão muito simples. É que eu acho que todas as disciplinas, ou a maioria delas, a não ser as línguas, são dadas em língua portuguesa. E mesmo a própria matemática, que hoje é mais feita à base do raciocínio, na altura era mais à base da memória, se não interpretarem bem um problema ou uma questão, eles não podem saber resolver, não é? E depois acontecem assim coisas caricatas, porque eles nem sequer percebem o que é que lhes estão a pedir, quanto mais saber resolvê-las. E eu sempre privilegiei muito isso. E fez muito bem, porque isso, claro, é imprescindível. Aliás, é uma falha dos nossos dias, creio eu. Dava-me imenso trabalho, porque eu durante o ano corrigia centenas, na altura chamavam-se composições. Não sei como é que chamam agora, pronto. Eu depois, por fim, já falava, vais escrever um texto sobre... Mas eu ensinava os alunos a escrever o texto. Fazia muitos textos coletivos, muitas correções coletivas. Tinha um código, tinha uma espécie de um código com eles quando fazia as correções... Quando era parágrafo, eu punha lá um sinal que ali devia fazer parágrafo. Quando era para tirar o parágrafo, o sinal já era outro. Quando era para mudar para outra palavra, por exemplo, para um sinónimo, em vez de empregar aquela. Portanto, tudo isso lhes deu uma bagagem, lhes deu eu não gosto de estrangeirismo, senão diziam savoir-faire, mas um conhecimento, precisamente disso, da escrita, de como se escreve. Que é uma ferramenta fundamental. Porque antigamente, até no meu tempo, não é? Como é que se ensinava a fazer uma chamada composição ou redação, como até se chamava na altura? Olha, faz uma redação sobre isto. Pronto, e mais nada. Ficava-se por aí. Eu não, nunca fiz isso. E outra coisa que eu acho que acabei por ser um bocadinho pioneira, não só eu, mas outras colegas que trabalhavam comigo na altura, foi no que depois se veio a falar-se mais tarde, isso já foi mais tarde, no chamado Plano Nacional de Leitura. Eu já fazia isso, os meus alunos, ainda estava em Negrelos, portanto, eu só aqui em Oliveira estive 14 anos. Lembro-me que nessa altura o Plano Nacional de Leitura ainda ninguém falava nele. E como é que nós procedíamos? Não sei se a ideia foi minha, mas eu fiz isso várias vezes. Nós escolhíamos sempre um livro por ano, era reservava um dia da semana para que esse livro fosse lido por capítulos, portanto, todas as semanas era lido um capítulo desse livro, e depois era, como eu dizia, trocado por miúdos, portanto, tudo aquilo era explanado, era explicado, era interpretado, era diz de outra maneira, ia-se para a gramática, depois faziam os resumos. Faziam os resumos e, no fim, eu tinha que corrigir aquilo tudo, é evidente, e escolhia um para de cada capítulo. No fim, formava-se o livro. Quando acabava de ser lido o livro, formávamos o livro, mas escrito com palavras deles. Mas tudo à mão, é evidente. Na altura, computadores nem pensar, era tudo à mão. Inclusivamente as gravuras, eles também desenhavam, a capa, tudo era feito à mão, tudo. Muito bem, e isso foram... Isso deu-lhes uma bagagem muito boa. Sem dúvida, aliás, eu recordo-me, eu cheguei ao Oliveira do Hospital há 24 anos e quando cheguei cá, a senhora professora Lucinda era conhecida por ter alunos que se distinguiam entre os demais, porque era conhecida por ser uma professora muito exigente, e lá está, porque é da exigência que nós nos podemos tornar melhores. Mas era sobretudo na língua portuguesa. Isso é, obviamente, isso era fundamental e de certeza que todos eles hoje lhe reconhecem sim, esse mérito. Quer dizer, na altura talvez, é chata, porque estarmos a tanta coisa e tal, e coisa, mas tornou-os melhores, mas depois, e mais bem preparados. Mas eles depois até gostavam, e mais, embora corrigir um texto não seja tarefa fácil, porque muitas vezes não é, eu chegava a uma certa altura que estava mortinha por ler aquilo que eles escreviam. Porque eles introduziam na escrita umas expressões que eu, pronto, eu gostava. Eu, e também vemos próprio... os alunos a crescer, exatamente, não é? Exatamente. Perceber que eles também estão a adquirir conhecimento. E li obras como O Romance da Raposa, do Aquilino Ribeiro, foi um livro que foi estudado e trabalhado. Aquela coleção da Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, Viagens no Tempo, que era sobretudo sobre história, a aventura também, mas eu pessoalmente achava essas da Viagem no Tempo mais instrutivas. E depois, houve uma altura também foram as Fábulas de La Fontaine, e depois houve num dos últimos anos, Príncipezinho. Teve que ser o Príncipezinho. Pronto, o Príncipezinho é o meu livro de eleição. Um livro que leio e que cada vez que o leio encontro sempre ensinamentos novos. É difícil, não é fácil, principalmente para crianças, não é? Mas foi tão descodificado, foi tão explicado, foi tão... que eu acho que foi bom. Sem dúvida. Pois já estamos a ver que a senhora professora Lucinda é uma ótima entrevistada, porque isto tínhamos aqui conversa para um dia inteiro. Nunca mais acabava. Pois estamos a ver que da carreira docente guarda excelentes memórias, mas eu tenho a impressão que desde que se aposentou a sua vida não tem parado, porque eu tenho aqui que a senhora, para além de ter integrado a Universidade Sénior, para além de editar vários livros em poesia e em prosa, gosta de participar em tertúlias, aliás, tive o prazer de estar consigo em algumas. Gosta de pintar e gosta de tratar das suas plantas. Portanto, isto é muita atividade numa só pessoa. Fale-me destas atividades. Eu sou uma mulher de paixões, como eu costumo dizer. Ainda aqui há dias eu estava a dizer não sei o que e disse, mas estás apaixonada? Estou sempre. Mesmo que pode não ser por uma pessoa. Pode ser por uma coisa ou por uma atividade. Eu sou uma apaixonada pelo Príncipezinho, como já foi dito. Sou uma apaixonada pela Frida Kahlo, a pintora mexicana, pela vida dela, sobretudo. Sou uma apaixonada pelas suculentas, são as minhas plantas de eleição. Sou uma apaixonada pela escrita, sou uma apaixonada pela leitura e sou uma apaixonada pela pintura, pelas artes plásticas. Relativamente a livros, quantos já editou? Já editei 6. Já se pode considerar uma escritora? Eu ainda não me considero escritora, sou uma autora, pronto, sou autora do concelho. Gosta mais de prosa ou de poesia? É assim, eu talvez privilegie a poesia, mas eu gosto também muito de prosa e ultimamente acho que me tenho dedicado mais à prosa do que à poesia. Aliás, brevemente vai editar mais um em prosa que tem, sim, a ver com histórias histórias da história de Oliveira do Hospital, histórias e das suas da gentes e viagens no tempo e viagens pela já imaginação. Tem nome, já tem nome, já. Como é? Já tem. É precisamente viagens. Estas viagens não são, na sua maioria, não são viagens não são viagens mesmo físicas, portanto são viagens realmente através da imaginação. E eu, através da imaginação, sentadinha num sofá, sou capaz de ir ao passado, sou capaz de ir ao futuro, sou capaz de ir ao estrangeiro, sou capaz de correr o país todo. Claro que tenho algumas que são fora do... Portanto, o livro vai ser uma compilação de várias histórias que eu tinha já escritas, outras que escrevi agora, pelo passado de Oliveira do Hospital e do Conselho, mas também pelo passado, pelo meu próprio passado, da minha família, certos episódios que eu ou presenciei ou alguém me contou e que encerram uma certa peculiaridade e são engraçados, pronto. Acho que se torna uma leitura, penso eu. Já tem a apresentação marcada este livro? Ainda não, mas é capaz de ser princípios de junho, é o mais. Talvez para a Feira do Livro, de Oliveira. Não, e nem sei se este ano vai haver Feira do Livro. Mas será para junho, então? Sim, em princípio será para junho. Muito bem. Princípios de junho. Universidade Sénior, também há vários anos que a integra. Desde o princípio. Tem desde, sido uma mais-valia, sendo que é uma... Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A Universidade Sénior abriu umas portas de mim própria. Porque eu era uma pessoa extremamente tímida e todas estas coisas... Eu costumava dizer, eu sou uma pessoa de bastidores, não sou uma pessoa da ribalta. Portanto, eu gosto de trabalhar, sempre gostei deste tipo de coisas, mas nunca de dar a cara e apresentar muito lá para a frente. Portanto, eu tinha sempre assim um... Não enfrentava multidões, por exemplo. Bem, eu agora também não enfrento multidões, mas já vai enfrentando. Já estou perfeitamente à vontade, seja onde for, estejam muitas pessoas, estejam poucas. A ler, outra coisa que eu adoro, ler em voz alta, principalmente poesia, mas gosto imenso de... Não tenho problemas nenhums em estar, eu, por exemplo, sempre que sou solicitada, e tenho sido bastantes vezes, pela minha câmara, para estar num evento qualquer, sei lá, nas comemorações do Dia da Liberdade, ou, por exemplo, o último que foi a tomada de posse da nova dos novos órgãos autárquicos depois das eleições, eu estive presente, quer dizer, eu estava presente, mas intervim. Não foi só estar presente, porque havia lá muitas pessoas, não é? Claro. Aliás, eu abri a sessão com um poema que eu própria escrevi. Para a ocasião. Para a ocasião. E que li, pronto, sem problemas absolutamente nenhum, enfrentei, porque depois tenho assim esta, depois disto, é assim, eu quando estou ali à frente daquela gente toda, eu não vejo ninguém, pronto, eu estou a sentir aquilo que estou a ler e não estou a ver se está A, B ou C ou D, certo? É assim, e é uma coisa que me dá, ler em voz alta então dá-me um prazer imenso, imenso, imenso. Porque sinto muito aquilo que estou a ler, aquilo que estou a... Seja meu ou não seja meu. Eu já estive uma vez no Dia da Liberdade. Li também um poema meu, mas li um dos José Carlos Áries dos Santos, que, por acaso, eu acho que deu-me um prazer tão grande ler aquele poema, e acho que quando a gente está a ler e parece que toda a gente se cala para nos ouvir, e toda a gente está concentrada no que nós estamos a dizer. Foi essa a sensação. Foi essa que é uma ótima sensação. Foi essa a sensação que eu tive realmente. Aliás, quis o acaso que tenha vindo até cá num dia que também é considerado um dia especial, porque hoje estamos a gravar no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de Março. E parece-me que escolhemos muito bem, porque a professora Lucinda é um exemplo de mulher no nosso meio que dignifica e enaltece o género, o nosso género. Porque isto de um Dia Internacional da Mulher, com o qual nem concorda por princípio, não é? Eu não concordo com os dias de... Porque normalmente talvez... é mau sinal. Quando há um dia de, exatamente, normalmente é mau sinal. O facto de ter que haver um dia de é mau sinal, portanto. Porque se as mulheres já estivessem a ocupar o espaço que lhes é devido, já não seria preciso e que elas um dia, merecem, claro, já não seria preciso chamar a atenção para esse dia. Mas, depois não é só por isso. É que, ultimamente, acho que se transformaram estes dias todos numa coisa que eles, no fundo, não são. Transformaram-se numa espécie de folclore, num comércio, que não é isso, ou não era isso quando foi criado. Foi precisamente por causa das lutas das mulheres pela igualdade, pela igualdade de direitos, pela paridade, para trabalhos iguais, salários iguais, que ainda hoje, exatamente, não e existe. Isso continua a fazer sentido, todo sentido. Pois, continua a fazer sentido, o que é muita pena, não é? Mas, e depois ainda há outra coisa que me custa nisto tudo. É assim, as mulheres, algumas mulheres, já têm realmente esses direitos mais ou menos assegurados. As de estratos sociais mais elevados. Mas ou depois, de países que os permitem, não é? E depois os maridos são capazes de hoje lhes dar um ramo de flores, ou até ir a uma joia. Dar-lhes uma joia, e tudo bem. E depois, o pior é o resto. A grande outros dias. Maioria. Não, e não só. A grande maioria das mulheres nem sabem que hoje que é o Dia da Mulher. E continuam a ser escravizadas, e continuam a ser excisadas, e continuam a ser maltratadas, e continuam a ser até assassinadas. Infelizmente. É? Sacrificadas, porque o homem continua a ser um macho. É o macho, é o todo poderoso, não é? E então, claro, como já hoje ouvi isso de manhã, nós somos diferentes, é evidente, o homem e a mulher somos diferentes, e ainda bem. Claro. Mas eu diria que não somos diferentes, mas não somos antagónicos, pelo contrário. Somos complementares. Somos complementares. Portanto, a mulher complementa o homem e vice-versa. É por isso que eu não concordo nada com aquela expressão que muita gente diz: atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Não, senhor, não está nada atrás. Está ao lado. Deve estar é ao lado dele. E um ao lado do outro. E um ao lado do outro contribuírem para um bem comum. Sem dúvida. Não é? Porque isso de estar atrás, porquê é que há de estar atrás? Não, isso já foi noutros tempos. Gostaríamos nós que, de facto, se tivesse sido já... O mal é realmente algumas terem que estar atrás. Não permitir isso, não é? Porque a mulher também não deve permitir. E depois, por exemplo, quando eu era criança, ainda havia muito, muito disso. Muito, muito. E então, o marido, porque era a única fonte de rendimento para casa, naquela altura, na maior parte dos casos... E as mulheres sofriam tudo caladinhas, caladinhas, que nem o rato, porque precisavam deles para subsistir. E também eram esses, era essa a educação que era transmitida. Sim, exatamente. Senhora professora Lucinda, para terminar, creio que nos vai brindar precisamente com um poema que nos trouxe, que tem a ver com o dia de hoje. Sim? Sim, sobre a mulher. Muito bem. Mas antes disso, só queria dizer uma coisa. Para mim, mulher... ser mulher é um privilégio. Porque, para mim, por exemplo, é. Acho que é. Porque só nós é que somos mães. E ter a possibilidade de pôr no mundo, de formar dentro delas um novo ser e pô-lo no mundo é um privilégio. Portanto, eu não vejo isso como um sacrifício. Por causa daquelas coisas, aquelas teorias todas das dores do parto e tudo isso, tudo bem, pois tem dores, não é? Temos dores, mas são umas dores boas, são umas dores que nos dão poder. Portanto, para mim, mulher é sobretudo mãe. E só por isso nós devíamos realmente ter aquilo que ainda não temos. E além disso, até em questões intelectuais, dizer que um homem que é intelectualmente superior à mulher é um erro crasso, não é? E depois as mulheres ainda têm uma coisa... Eu não sou feminista, sou feminina, que é diferente. Mas os homens, as mulheres ainda têm em relação aos homens uma coisa, é que são tão inteligentes como eles e têm a resiliência, a vontade de trabalhar, são muito mais esforçadas. Isto de uma maneira geral, porque não há regras sem exceção. Eu comprovo isso todos os dias na sala de aula. Mas eu até como, realmente, olha, não só como mãe, verifiquei isso, mas também, eu sou mãe de rapaz. O meu filho não é intelectualmente, não tem problemas nenhuns, mas era um baldas desgraçado. Não é? Longe de mim ir, por exemplo, ralhar com o professor, eu nunca fui professora dele, por causa dele não gostar de trabalhar. Ai, meu problema. Agora já lá ficou o ai. Temos que encerrar, não é? Já temos muito tempo. Como é que se chama? Vamos então ouvir o poema. É da sua autoria? É. Muito bem, é mulher. É um poema inacabado, feito de sílabas entrecortadas, trazidas pela brisa suave por um sopro de vida. É um ventre entumecido, prenhe de alegria sentida pelo ser que sente em si, crescendo, doces pancadas. É uma flor que desabrocha em macias pétalas rosa, feitas de carne, num poder que é só dela, só dela. E chora de dor, e ri de felicidade a parideira bela. Entrega-se toda ao momento ímpar, sente-se ditosa. É mátria, mãe do mundo, reservatório de carinho. No útero aconchega, guarda, protege, é um ninho, milagre da natureza, mistério, e ela é a milagreira, é mulher, fêmea rasgada em dor, lamba ferida, é mulher, sofre ditaduras, enfrenta destemida. Sexo fraco, mesmo injustiçada, é sempre guerreira. Muito bem, professora Lucinda. Encerramos da melhor forma. Devo-lhe dizer que foi um gosto tê-la cá. Creio que temos que marcar o encontro brevemente. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Quando quiser. E eu é que agradeço. Muito obrigada. E gostei muito também. Rádio Boa Nova. Hoje a sugestão de música é da Matilde Martins e parece-me que é uma excelente sugestão. Sugiro uma música que homenageia todas as mulheres, Woman, de John Lennon. No passado dia 4 de março, às 7h45, numa iniciativa que envolve centenas de rádios europeias, a Antena 1, a Antena 3 e a RDP Internacional, transmitiram em simultâneo Give Peace a Chance, a canção escrita em 1969 por John Lennon que se tornou um hino à paz. Cerca de 150 estações de rádio europeias transmitiram a música de John Lennon, Give Peace a Chance, ao mesmo tempo, no passado dia 4 de março, numa ação solidária contra a guerra na Ucrânia, numa iniciativa da União Europeia de radiodifusão. A canção foi escrita em 1969, durante a Guerra do Vietnã, e foi usada nas manifestações contra este conflito. A canção anti-guerra, composta pelo antigo membro dos Beatles, foi escutada em mais de 25 países pelas 7h45, hora de Lisboa, incluindo na Ucrânia. As estações de rádio privadas europeias também se juntaram à iniciativa. Os horrores da guerra contra a Ucrânia são mais evidentes a cada dia. A nossa solidariedade, a nossa humanidade e o nosso apoio são necessários, disse a diretora da Rádio Regional de Berlim, que iniciou o projeto. Esta iniciativa pretendeu mostrar como a rádio pode ajudar na promoção da paz e da solidariedade em toda a Europa. A rádio ucraniana, que também se associou a esta transmissão, agradeceu esta iniciativa, afirmando que é muito importante que a Europa se une em torno da Ucrânia. Por essa razão, também a vamos escutar hoje. Os UHF acabaram de lançar Ucrânia Livre, uma música de homenagem e apoio ao povo ucraniano, na sequência da invasão russa que começou no dia 24 de fevereiro. Trata-se de uma readaptação do tema Sarajevo, verão de 92, canção de intervenção social composta a quando da Guerra dos Balcãs. Há 30 anos reagia à estupidez de uma guerra fratricida, que destruiu os corações e revolveu as cidades dos Balcãs. Eram vizinhos contra vizinhos no genocídio étnico-religioso que nos trazia o Holocausto de volta. Sarajevo, verão de 92, foi a canção que escrevi, explica o vocalista e compositor António Manuel Ribeiro em comunicado. 30 anos passados, a besta regressou à Europa com o seu cortejo de artefactos bélicos, discursos enviesados e semântica burlesca para consumo da idiotia, para justificar o inaudito há quem reconfigure ideologias e razões geoestratégicas. Patético, exceto para os refugiados, mulheres e crianças a chorar, outra vez na TV, porque os homens ficam para defender a sua pátria, a casa de um povo, acrescenta. António Manuel Ribeiro acrescenta ainda que a Ucrânia... que Ucrânia Livre é o seu contributo para minimizar o esforço de todos. Os direitos de autor da canção serão entregues para o auxílio aos refugiados. Para que o mundo livre não esqueça que a pata cardada não pode esmagar o desígnio de um povo. Que a canção desperte o melhor que o ser humano tem. Solidariedade, amor fraterno, equilíbrio e paz. Bem, excelente sugestão musical, porque de facto continuamos a lembrar que, apesar de sabermos que a história é feita de guerras, a paz é um bem maior e por isso já o fizemos no programa passado e hoje voltamos a repudiar esta guerra que de facto é fratricida entre ucranianos e russos, que são povos irmãos e que de facto nos estão a chocar todos nós, e esperemos que não seja por muito mais tempo. Showing me the meaning of success. Oh, Rádio Boa Nova. Espetacular. Bem, e agora, Eduardo, para desanuviar assim um bocadinho o ambiente, vamos ao cinema? A minha sugestão para esta semana é de Batman. Foi realizado por Matt Reeves, é do género de ação e tem a duração de 178 minutos. Saído da imaginação de Bob Kane e Bill Finger, em 1939, Batman é um dos mais célebres super-heróis da DC Comics. O único herdeiro do Império Industrial Wayne Enterprises, Bruce, presenciou, ainda em criança, o brutal assassinato dos pais. Nesse dia jurou dedicar a sua vida a defender os indefesos. E será em Gotham, uma cidade dominada pela criminalidade e pela decadência, que dará vida ao seu alter ego, Batman. O herói justiceiro empenhado em acabar com o submundo do crime e castigar os malfeitores. Nessa missão, o seu caminho vai cruzar-se com vilões como Edward Nashlow, ou Riddler, Selina Kyle, que posteriormente se transformará em Catwoman, e Oswald Cobblepot, conhecido como Pinguim. Ajudá-lo a enfrentar todas as adversidades, Batman terá ao seu lado Alfred, o seu delicado mordomo. Com a realização de Matt Reeves, em que nos deixa como interpretações o Planeta dos Macacos a Revolta ou o Planeta dos Macacos a Guerra, e Nome de Códice, Cornerfield, que escreveu o argumento com Peter Craig, este é um reboot da saga Batman. Desta vez com Robert Pattinson como protagonista, o filme conta ainda com Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sandsgaard, Andy Selkritz e Conil Farrell. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra e Viseu e ainda a ressaltar que está nos cinemas aqui da zona, mais precisamente em Tábua e em Ceia. Muito bem, não há desculpa para não ir ao cinema no próximo fim de semana. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E ficamos agora com Cultura Pop com o João Mário Ferreira. Taylor Johnson vai ser Kraven o Caçador no spin-off do Homem-Aranha atualmente em produção. Mas ao seu lado estarão outras figuras conhecidas que prometem completar este importante canto da mitologia aranha. Kraven estreou-se em 1964 com o The Amazing Spider-Man número 15, tornando-se um dos mais icónicos personagens criados por Stan Lee e Steve Ditko. Nesse volume, Kraven é apresentado como meio-irmão de outro vilão, do aracnídeo, de Chameleon, ou Camaleão, cá em Portugal. Os dois unem esforços para derrubar o herói, que acaba por resistir aos seus truques. A adaptação live-action de Kraven, o Caçador, está prevista para janeiro de 2023, juntando-se a outros spin-offs do universo aranha, caso de Venom ou Morbius, como com o Jared Leto. O seminal Kraven's The Last Hunt será alegadamente usado como principal fonte de inspiração no filme que tem ao comando G.C. Chandler e que está a ser escrito por Art Markham, Matt Holloway e Richard Wenk. Boa Nova Irresistível. Muito bem, ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Fernandes. Desde 2019, que um pouco por todo o mundo, os jovens têm-se mobilizado para alertar para as consequências das alterações climáticas. O sistema onde vivemos está baseado no mito de que é possível manter um crescimento económico infinito num planeta com recursos escassos e finitos. Mas o sistema não está estragado, foi construído para ser injusto. O cenário climático atual é catastrófico e consuma-se como resultado de um passado histórico colonialista, de segregação social e de extrativismo crescente dos recursos naturais. No nosso país, o extrativismo expressa-se na ameaça de mineração de dezenas de zonas do nosso país, entre elas o mar profundo, tendo efeitos devastadores a nível da destruição da biodiversidade, contaminação dos solos e das águas. As formas da sociedade foram evoluindo, criando um sistema socioeconómico que dá primazia à obtenção de rendimentos na atividade económica e que nunca esteve tão forte à escala mundial. Para garantir a nossa sobrevivência, é preciso construir um novo mundo. É necessária uma mudança para uma sociedade que tenha a vida no centro e não o lucro. Juntos vamos construir um sistema e uma casa onde priorizamos as pessoas acima do lucro. Jovem ou não, no dia 25 de março, faça a greve pelo clima. Muito bem, está lançado o repto. FM Boa Nova. E ficamos agora com violência doméstica. Hoje a Matilde Martins vai evocar a data a que estamos hoje a gravar, que é o Dia Internacional da Mulher. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje, dia 8 de março, o dia em que gravamos este programa, celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Este dia começou por estar ligado aos movimentos trabalhistas da Europa e América do Norte. O primeiro Dia da Mulher comemorou-se a 28 de fevereiro de 1908, de modo a honrar a greve dos trabalhadores têxteis nova-iorquinos, em 1908. Rapidamente se tornou mundialmente conhecido, sendo atualmente celebrado em todo o mundo. Atualmente comemoramos o Dia da Mulher a 8 de março. Mas porquê 8 de março? Na verdade, a data de 8 de março foi escolhida porque precisamente a 8 de março de 1917... mulheres russas protestaram exigindo melhores condições de vida, relembrando que... mulheres russas protestaram exigindo melhores condições de vida. Relembro que nesta altura o mundo estava a passar pela Primeira Guerra Mundial. A manifestação reuniu cerca de 90 mil operárias e ficou conhecida como Pão e Paz. Em 1977, a ONU, Organização das Nações Unidas, reconheceu a data como o Dia Internacional da Mulher. Também foi dada a liberdade a todos os países que escolhessem o dia em que queriam celebrar este dia de acordo com as suas histórias e tradições. A ONU não se ficou só pelo reconhecimento deste dia. Em 1979, criou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, com o objetivo de atingir a igualdade entre géneros. Para garantir a implementação desta convenção, foi necessário criar um grupo de 23 mulheres especialistas em direitos das mulheres de todo o mundo. Mas porquê que ainda comemoramos esta data? Na verdade, e apesar de já estarmos no século XXI, ainda não se atingiu a plena igualdade entre homens e mulheres. As mulheres continuam a ser desvalorizadas. Só para terem uma noção, as mulheres ganham menos 23% que os homens. Mais graves são os dados relacionados com a violência sexual, em que uma em cada três mulheres já sofreram de violência sexual ou física, 200 milhões de raparigas ou mulheres foram vítimas de mutilação genital e cerca de 12 milhões de raparigas são obrigadas a casar antes dos 18 anos. Também é importante ressaltar que, em alguns países orientais, as raparigas são proibidas de frequentar a escola. Parece mentira, mas esta é a realidade do mundo em que vivemos, um mundo onde a desigualdade prevalece. É só observarmos o caso da Malala, uma jovem que foi baleada quando se deslocava para a escola. Em Portugal, votar é algo a que todos, maiores de 18 anos, têm acesso nos dias de hoje. Mas há pouco mais de 100 anos era impossível uma mulher exercer o direito de voto. Só em 1911, mais precisamente a 28 de maio de 1911, Carolina Beatriz Ângelo, médica republicana e sufragista, conseguiu exercer o seu direito de voto nas eleições realizadas para a Assembleia Nacional Constituinte. Carolina Beatriz Ângelo foi então a primeira mulher portuguesa a votar, precisamente porque o seu marido morreu e esta se tornou chefe de família, e a lei dizia que todos os chefes de família podiam votar. Aproveitando este erro da lei, Carolina exerceu o seu direito de voto. Tudo isto que acabei de retratar não retrata a Idade Média ou Moderna, retrata a Idade Contemporânea, uma idade marcada por grandes avanços tecnológicos, mas poucos avanços a nível humano. Parece mentira dizer que nos dias de hoje há mulheres que são proibidas de ir à escola, mas isto é a nossa realidade, a realidade do mundo em que vivemos. As mulheres não querem superioridade, querem a igualdade. Muito bem. Rádio Boa Nova. E ficamos agora com a política, com a análise da política europeia e, infelizmente, a guerra na Ucrânia. Na última emissão, na análise política, nós falamos apenas da tensão que já se fazia sentir entre a Rússia e a Ucrânia, mas nunca pensámos que essa tensão culminasse mais tarde, no dia 24 de fevereiro, numa guerra que agora se vive entre a Ucrânia e a Rússia. Portanto, a Rússia, as tropas russas invadiram a Ucrânia e parece que Putin quer voltar a ter poder sobre a Ucrânia. Esse é o objetivo de desnazificar e desmilitarizar o país, tirando-lhe a independência. Portanto, a Ucrânia, outrora, já foi membro da URSS, portanto, Putin parece que quer voltar atrás no tempo e voltar a formar um império russo, sendo a Ucrânia o começo desse império. O facto da Ucrânia ter intenções de aderir à União Europeia e à NATO é para o presidente russo motivo de preocupação. Putin designa esta invasão da operação militar, vista como extremamente necessária para impedir a extensão da NATO para estes países do leste. Putin afirma que a Ucrânia faz cultural, linguística e politicamente parte da Rússia. Embora de facto exista uma fração da população de língua russa no oeste da Ucrânia, da mesma opinião, grande parte da população mais nacionalista e de língua ucraniana defende sim uma maior integração da União Europeia e está obviamente contra esta guerra. Neste momento, a Ucrânia já assinou um pedido de adesão à União Europeia e suplica por ajuda do Ocidente. O que é facto é que, mesmo querendo ter uma visão positivista da situação, é sabida a capacidade militar e bélica da Rússia, incomparavelmente maior do que a Ucrânia, e, portanto, sabemos que mais tarde ou mais cedo, Kiev, a capital ucraniana, vai ser tomada pelos russos, dados os sucessivos ataques que até têm sofrido nestes últimos dias. A União Europeia também já anunciou diversas sanções de caráter económico para a Rússia. Aliás, a Rússia está a ficar cada vez mais asfixiada economicamente. Várias empresas multi-internacionais já tiraram a sua presença do mercado russo. Falamos da Mastercard, da Visa, do grupo Inditex, Coca-Cola, Netflix, Disney. Muitas empresas deste tipo de importância estão a abandonar a economia russa. Sabe-se que a NATO ou os Estados Unidos da América obviamente não poderiam responder militarmente, porque isto significaria depois uma terceira guerra mundial e muito provavelmente uma guerra nuclear, até porque Putin já ameaçou com armamento nuclear e a partir do momento em que vier armamento nuclear ou barulho, as coisas tornam-se não só um problema para a Ucrânia, para a Rússia, mas como para toda a Europa. Se nada for feito por parte da União Europeia ou da NATO, os russos vão acabar por tomar o território ucraniano, mais tarde ou mais cedo, e acaba, como eu disse no início, acaba por ser a Ucrânia apenas o início da edificação do Império Russo imaginado por Putin. A seguir virá a Polónia e outros. Portanto, o que é certo é que neste momento a Ucrânia está a par com uma crise humanitária sem precedentes, já há milhares de refugiados a fugirem para países vizinhos, e a ONU estima que os números vão chegar por volta dos 5 milhões. Estamos hoje, terça-feira, no 13º dia de conflito, e até este momento sabemos que ontem, portanto no 12º dia de conflito, a terceira ronda de negociações já terminava e a União Europeia prepara-se para discutir a proposta de adesão da Ucrânia à União Europeia em Versalhes, não sabe ainda quando. Também as operações militares junto das centrais nucleares por parte da Rússia começam a preocupar a União Europeia e as organizações mundiais, porque de facto Chernobyl já está tomada pelos russos e não se sabe o que é que Putin pode decidir fazer, e se de facto ele decidir fazer um ataque a uma central nuclear, isso vai ter consequências que nem se conseguem imaginar. Portanto, veremos como tudo isto evolui nos próximos tempos. Eu gostava que no próximo programa a notícia fosse que a guerra já acabou, mas não me parece. E, portanto, não estamos livres de nada enquanto Putin mantiver a mesma posição. Infelizmente tem razão, vamos continuar atentos. Para já, de facto, estamos a verificar a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial na Europa, que se calhar nenhum de nós, aqui há até há umas semanas, não achávamos aceitável que tal pudesse ocorrer nos nossos dias. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de visita com a Mafalda Correia. O Festival Internacional de Chocolate de Óbidos está de volta num formato original e cheio de novidades. Decorre nos dias 25, 26 e 27 de março e 1, 2 e 3 de abril. Encontre chocolate nestes dois fins de semana em cada rua da Vila de Óbidos, em diferentes espaços, com toda a sabedoria de quem sabe trabalhar este ingrediente como ninguém. E porque passaram 20 anos desde a primeira edição do evento mais doce do país, em 2022 celebram-se nesta edição os loucos anos 20, os do século passado e os deste século. O Festival Internacional de Chocolate de Óbidos começou em 2002. Passaram 20 anos desde a primeira edição e ao longo deste tempo tem vindo a mostrar quase todas as potencialidades que as moléculas do cacau permitem, das mais doces às mais puras. 20 anos que fizeram o festival crescer, desenvolver, maturar. Duas décadas a trazer esta preciosidade até ao público verdadeiramente apreciador do melhor ingrediente do mundo. Agora, 20 anos depois da primeira edição, o festival renova-se. Altera conceitos e cresce firmando as suas bases, integrando-se na vila que o viu crescer. Surgem novas práticas, novos espaços, novas texturas e o bem saber fazer. Será uma edição cheia de originalidade, acompanhada, como sempre, por experientes chefes, com a presença das melhores marcas, dos produtos mais inovadores, dos mais tradicionais ou artesanais. Uma edição cheia de bom chocolate para bons apreciadores. Uma edição vintage para celebrar estes loucos anos de chocolate. De sextas a sábados, o horário é das 11 às 23 e aos domingos das 11 às 20. Se procuram os dias mais doces, não deixe de aproveitar para visitar o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos. Boa viagem! Muito bem, ótima sugestão. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. E ficamos agora com notícias e com Beatriz Vaz Pato e com a sua crítica. Graças à televisão, às redes sociais ou aos jornais, já todos estamos significativamente cientes do clima de tensão instalado não só na Europa, mas também no resto do planeta, devido a um dos conflitos mais preocupantes da atualidade, cujo palco é, nada mais nada menos, do que a Ucrânia. Ora, devido a conflitos armados ocorrentes em séculos passados, temos a noção de que qualquer país que seja vítima de uma guerra ou invasão, neste caso a Ucrânia, é afetado brutalmente a vários níveis. Por sua vez, o país que desencadeou o conflito, a Rússia neste caso, acaba por ser alvo de diversas sanções económicas e outros tipos de punições. Se, por um lado, é sensato que a Rússia esteja a ser penalizada com sanções elevadas, por outro, é importante ter em conta que todos os outros países a nível global sofrerão, ou melhor, já estão a sofrer, consequências no que toca à economia. Embora o cenário mundial que advirá destas consequências se revele, por enquanto, uma incerteza extraordinária, já somos capazes de mencionar alguns dos impactos decorrentes deste conflito, como, por exemplo, a subida vertiginosa dos preços de energia e das mercadorias em geral, com o petróleo a aproximar-se agora dos 120 dólares por barril, registando um aumento de 60% no seu custo desde o início do ano. Mas olhemos agora para esta situação trágica de uma perspectiva humanitária. Se este agravamento nos preços continuar, ou seja, se as previsões se tornarem realidade, serão várias as famílias, sobretudo as de baixos rendimentos, que sofrerão com os gastos alimentares e energéticos. Porque, infelizmente, quem está a ser afetado não é o presidente genocida que começou tudo isto, mas sim o povo, que não tem outro remédio senão pagar, alguns com a própria vida, pelos atos do seu governo. Resta-nos a nós, cidadãos, contribuir, através de doações e abrigo, para o bem-estar de todos aqueles que, de um momento para o outro, perderam tudo o que tinham. Mais que não seja, podemos ser nós amanhã. Sejamos solidários e ajudemos-nos uns aos outros, enquanto conseguimos ter ânimo e forças para isso, pois está a tornar-se cada vez mais claro que todas as incertezas que sabemos, e todas as outras que desconhecemos, e desconhecemos certamente mais do que conhecemos, nos lembram, com uma força assustadora, que apesar de estarmos neste canto da Europa, poderemos ter os dias contados. Sim, e a seguir, acho que o tema pode continuar a ser a guerra, porque a sugestão de leitura da Matilde Gouveia tem que ver com uma ficção, escrita já há alguns anos, mas que quase parece a situação que se vive, particularmente com a desinformação e com a manipulação da informação que acontece na Rússia. Então, hoje sugiro o romance de George Orwell, O Triunfo dos Porcos, cujo título original é Animal Farm, publicado em 1945. A história relata a revolução dos animais da Quinta Manor, propriedade do Sr. Jones. O velho major, o mais respeitado porco, reúne, durante a noite, todos os animais da quinta e conta-lhes o sonho que tivera. A sua morte estava para breve e compreendida, então, o valor da vida. Explica logo aos companheiros que devem a sua miserável existência à tirania dos homens que, preguiçosos e incompetentes, usufruem do trabalho dos animais, vítimas de uma exploração prepotente. 3 dias depois, morre o velho major, mas a revolução prossegue, com novos líderes. Expulsam o dono da quinta e mudam o nome da propriedade para a Quinta dos Animais. Com o passar do tempo, os porcos tornam-se corruptos pelo poder. Instala-se então uma nova tirania sob o comando de Napoleão, que passa a impor um novo princípio. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais do que os outros. Numa demonstração do seu sucesso político ou social, os porcos convidam para um jantar os donos das propriedades vizinhas, a fim de que estes se apercebam da eficiência da Quinta dos Animais. E são felicitados pelo sucesso do seu regime. Nessa altura, o cavalo Clover constata, horrorizado, que já não é possível distinguir a cara dos porcos das dos homens. Orwell, através desta fábula, pretende não só demonstrar como o seu idealismo foi traído pelo desejo de poder e pela corrupção e mentira, como também condenar o totalitarismo, a Revolução Russa de 1917 e a Rússia de Stalin. Em 1955, a obra foi adaptada para o filme animado com título homónimo. Nos nossos dias, a guerra da Ucrânia e a desinformação e manipulação da Rússia, que estão a deixar o mundo e a vida de todos nós em suspenso, fazem lembrar os romances de George Orwell. Vale a pena ler e reler. Boas leituras. Muito bem. 100.2 Oliveira do Hospital. E por último, ficamos com Licenciaturas Fazer a Escolha Certa, com Ricardo Neves. Hoje vou falar da Licenciatura de Desenvolvimento de Jogos. Este curso está presente na Universidade Europeia. Este curso é lecionado em inglês e permite que adquira experiência em múltiplas linguagens de programação, como Processing, JavaScript, etc. Permite também que desenvolva experiência em múltiplas tecnologias, incluindo motores de videojogos Unity, Unreal, GameMaker, Construct, frameworks de desenvolvimento móvel e web, 3D, consolas de jogos, PC, entre outros. Nesta licenciatura, terá a oportunidade de desenvolver os videojogos do futuro, com tecnologias do futuro. As suas provas de ingresso são matemática, geometria, descritiva ou físico-química e a sua fórmula de cálculo é 65% do peso da média do secundário e 35% do peso das provas de ingresso. Rádio Boa Nova. Espetacular. 2, 1, 2, 3, 4. Yeah. Boa Nova. 100.2 FM. Iniciamos as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Concurso Nacional de Leitura, fase municipal. É com grande regozijo que as bibliotecas do nosso agrupamento e nós próprios aqui no Clube de Rádio anunciamos que as alunas Daniela Guimaro, do 10A, Mafalda Correia, aqui presente, do 10C, e Sara Marques, do 10A, são as vencedoras da fase municipal do Concurso Nacional de Leitura. Mais uma vez, estes nomes começam a ser aqui recorrentes, por alguma razão será, tem a ver com o mérito e com o trabalho destas alunas, a quem damos os parabéns pelo seu exímio desempenho. No âmbito da disciplina de História, que no seu programa curricular trata o poder local, a sua importância e as suas competências, os alunos do 12º D deslocaram-se à sede do município de Oliveira do Hospital, a fim de assistirem à reunião pública de Câmara, que decorreu no passado dia 3 de março. Aqui os jovens tiveram a oportunidade de aprender com a prática política, percebendo e avaliando os diversos assuntos tratados e aprovados. O grupo foi muito bem acolhido pela edilidade, que se mostrou disponível para esta interação escola-município. Esta é, sem dúvida, uma forma de enriquecimento para todos, permitindo aos jovens alunos aprender com a prática política e assistir ao exercício do poder num órgão do poder local instituído pela Constituição de 1976, que é objeto de estudo na disciplina de História. Estamos assim a terminar o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. E hoje teve a participação especial da professora Lucinda Maria. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. Boa Nova Irresistível.